subida da El, Leda e Lelz. Primeira curva direita após a decolagem. 5173 é o código, 1935 é o controle. Siga 02. Então precisamos de uma outra ocorrência aqui. No princípio é na localidade de Simões Filho, lá pro lado da rotatória. Vai pra pro lado da rotatória? É afirmativo. Tá correto, 5595, chama pra pushback estacionamento. Mará para pushback estacionamento, 5595. Blue 983, pronto, cópia. Liga. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulo 21, subida Arbo, após Arbor Elefa, com a primeira curva direita. 5160 é o código, 1935 é o controle. Ok, 360 para Guarulhos, decola da manzela, direita, Arbor, Elefa, Pesulo 21, 5160, 1935. Correto, chama para pushback, acionamento 983. Agora... Salvador, Cordial, boa tarde. É o Guardião, Cordial, bom dia, o Guardião, já vi. Confirma. Guardião 02. Guardião 02, 510. Altímetro na 014, reporte sinal para pouso. Boa, bom dia ainda, né? Confirme, é TGL em Valença? Norte. Então será feito com sobrevoo? Confirme. Certo, autorizado 510. 510, mas escuta permanente, 02. Papatão, igual para o Vitor Gilete, torre 118, decimal 612. Torre 118, decimal 612, se abre o Vitor Gilete. Autorizado, então, Salvador, Salvador, nível de voo 045. Vai sair Valença, Itaberaba, depois Feira. E após retorna, sai inicialmente corredor Axé com curva direita após a decolagem. 0122 é o código, 1935 é o controle. 7, reposta 3 milhas. Tá, 3 milhas, tá com Vitor Juliette. Dentro isso que nos voou, frequência livre para a coordenação local, atentando para tráfego do Vitor Índia Juliette, prosseguindo para Cairu. Posição agora 2 horas a 5 milhas, no meu pé. Até o regresso. Quatro, dois a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 18-6. Papatango, Índia Delta, Papá, chama a torre 118, decimal 612. 18-6, grato. Prazer, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5175 é o código, 1935 é o controle. A Delta Papá autorizado, final da pista 97, será o número 2 para pouso, o número 1 é um Charlie 150, que está agora a 3 milhas da cabeceira 97, o Índia Delta Papá. Autorizado, final da 97, quente do tráfego, Índia Delta Papá. Papa Vitor Juliette, livre pouso, pistão 97, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, Papa Vitor Juliette. O Índia Delta Papa da visual com Cessna 150 à sua frente. Afirma aqui o visual. Condições de se adequar para seu número 2? Positivo. Poderia confirmar o evento para o Delta Vitor Juliette? 120 graus, 7 nós. Gente, obrigado. O Índia Delta Papá, faça um 360 para a esquerda, curto, reporte 9, final 97. Aqui Luiz, com pátio 4, aciona o chamitáxi. Direção Nacional da 97, ainda Delta Papá, baixado e checado. Sim, a gente continua e aguarda a pista livre. Sim, Papá. Livre a primeira esquerda, agora na Quebec e aguarde para prosseguir para o pátio 4. O Índia Delta Papá, o vento no 30 graus, 10 nós. Tem livre pouso, pistão no 7, o Índia Delta Papá. Livre pouso no 7, Papá. Guardião, controle. Acertado. Pelo guardião. Comandante, ainda dá para passar lá os 2-3, o Alfa Vitor Juliette pode ir prosseguir para o Pote 4. Autorizado Recife 350, reator Whisky 58, subida por Caracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5402 é o código, 1935 é o controle. 350 para Recife na Pucaracaju, Caracaju, Lancer Whisky 58, primeira curva à esquerda, 5402 é o transponder, 1935 é o controle. Correto, chame para puxar o estacionamento. Alfa Vitor Juliette, boa tarde. Autorizado, chão para início de táxi. Paulo Salvador 35595 para push e acionamento. Foi 5595 que modulou? Afirmativo, para push e acionamento. Autorizado, chama para início táxi. Para o táxi, que faz? Tango Whisky Juliette Zulu, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 0 no 4. Que Luiz, que autorizado o táxi, reporte para ingresso. Salvador, 35595 com 64 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, Papá Sierra para o táxi. Está autorizado o táxi até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Até através do portão 5, chamará para prosseguir o 55953. Alfa, ponto de espera, chame torre 186397. Trip 5595, pode prosseguir os táxis via pátio de Alfa, será o número 2 para decolagem, vai prosseguir após o Boeing da Gol. No ponto de espera, vai chamar torre 186. Conseguirá táxi via pátio, depois de Alfa, no ponto de espera, chamará 186, a torre 5595. Bom dia, 9297, alinhar e decolar, pista 90, 920 graus, 8 metros. Cinco alinhar e manter no zero. Juliette Zulu, desce para dois mil pés, ajustou no zero, no quarto, autorizado LS, é posto estabilizado. Sete, horas 33, 1935, uma boa viagem. 1935, gol 397, bom dia. Controle, gol 397, bom dia. Gol 397, contato radar, Sanjou 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, gol 397. Camarada. 5595, decolagem autorizada no 0, nota 30 graus, 12 nós. Autorizado o ingresso, uísque, bravo que uísque chame, alinhado e pronto. TAN 3896, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, pode levar o espaço? TAN 3896, autorizado espaço. Oi, o Trip 5595 vai chamar o controle agora no 11935. Tente, aos 36, boa viagem. Trata, até a próxima. Controle Salvador, é o Trip 5595. Trip 5595, Tatá da Cidade 160, perfil da El. Prosseguirá no perfil da El para 160-5595. Uísque Zulu, Juliette Zulu, chame Torre, 1896. 1896, Uísque Juliette Zulu. Uísque Luiz, que decolagem autorizada, chama 7120 graus, 10 longe. Fica Uísque Juliette Zulu. Torre Salvador, muito boa, é Papatã, Uísque Juliette Zulu. Whisky Juliette Zulu, prossiga. Estamos estabilizados no ILS X-Ray. Ok, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Whisky Juliette Zulu, o ajuste 1014. Vai dar no pouso 2014, Whisky Juliette Zulu. Autorizado 2000, Rui TAP. Quilo Zulu, confeita o plano de voo? Tio Pati, é que uniforme? Autorizado então, plano para Guarulhos, nível de voo 400, via Peruísque 50. A subida será da El, Leda, Eudes. A primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5143 e o controle é em 1935. 3, ciente, mantém o ponto de espera. Whisky Juliette Zulu, pouso autorizado. Pista 90, 120 graus, 10 nós. Sente, leve pouso, Whisky Zulu. Patango Bravo aqui, Luiz, que é os 38, controle 1935, até o regresso. De abordo, acionamento, táxi decolagem, agora com a torre 18-6. Com a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Controle Salvador, é o Trip 5595. Trip 5595, mantém escuta. Gol 1260, o tráfego está a 30 milhas da sua frente. É, poderia voar direto de táxi, né? Gol 1260, mantém o perfil. Mantém o perfil. Trip 5595, prossiga. Quando possível, senhorita, se não for atrapalhar o tráfego, prova DCT e Deus. Autorizado, já subiu o início de táxi. Que Luiz, que mantém no meu pé no corredor axé. Reporte na palota baixa. Tan 3896 negativo. Gol 1397, chame Recife, 1125 decimal 1, alterna 1136 decimal 25. 251, 1335, bom dia. Salvador, o Tan 3896. Prossiga, Tan 3896. Vai manter o 50? Tan 3896, mantenha 50. Tango, Vitor, Inter, Juliette, prossiga. Juliette, Zulu, autorizado cruzamento da Alfa, prossiga Alfa, Kilo, parte 3. Três decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós. Chame táxi. Fique do sul. Comigo, 3, 2, 9, 9.